poderoso, onipotente, é Deus de vitória. Expulsa a enfermidade, os problemas vão embora. Deus de Israel sempre vencerá. Não existe o impossível, a luta vai passar. Creia é agora que o Senhor vai derramar o unção. Receba nessa hora, levante sua mão. Deus envia o mistério, é só profetizar. Ele está abrindo porta, pode atravessar. Não importa agora qual situação, lembra que teu Deus te faz um campeão. Ele preparou bênçãos pra você. Com Cristo é vencer, oh, vencer. É o Deus maravilhoso, Ele é santo, milagroso. Governa céu e terra, enche a igreja de fogo. Expulsa os demônios, cai por terra, é vitória. Dele vem muita bênção, uma alegria que transborda. Esse é o Deus dos crentes, divino Deus de glória. Grande, poderoso, onipotente, é Deus de vitória. Expulsa a enfermidade e os problemas,